Guilherme, eu falo aqui do Hotel Mabu, onde acontece o 9º Congresso Brasileiro de Pregoeiros. É o maior de Saúde Mar dos Reis, presidente da instituição que está à frente aqui do Congresso. Muito bom dia, Rudimar. Como está sendo esse Congresso já no último dia, né? Bom dia. Estamos chegando ao último dia. Realmente o Congresso está atingindo todas as suas expectativas. Essa já é a 9ª edição, todas elas realizadas aqui em Foz do Iguaçu. Nós estamos com um encontro com todos os pregoeiros, que são aquelas pessoas da administração pública que fazem as compras públicas. O principal aspecto aqui comentado foi a melhoria ainda mais dessas compras públicas, a transparência das compras públicas e principalmente a função do pregoeiro, que tem realmente feito uma grande economia para o país, comprando produtos cada vez mais baratos, serviços cada vez com preços mais exatos, não existindo mais a questão do superfaturamento. Qual que é essa instituição que está promovendo esse congresso já na 9ª edição, né? E eu vejo que tem bastante gente de várias partes do país também participando. O Instituto do Negócio Público surgiu justamente com a intenção de capacitar e treinar a administração pública, especialmente na área de compras públicas. Então, é uma instituição que hoje traz servidores de todo o país para que possam ter aqui a sua capacitação e possam levar esse conhecimento a mais de 30 mil servidores públicos em todo o país. E quanto ao conteúdo programático, desde o dia 17, são vários palestrantes também, houveram oficinas, como que foi todo esse congresso? Nós tivemos 19 oficinas, fora as palestras masters. Tivemos oficinas de elaboração de editais, de negociações, tivemos sobre fraudes também, ou seja, foi realmente bastante, temas bastante polêmicos e que trouxeram realmente uma grande segurança para todos os servidores que sairão daqui. Mais algum evento programado até para Foz do Iguaçu? Claro que o 10º, eu espero que seja aqui em Foz também, mas há mais algum evento aqui em Foz de vocês? Nós estaremos novamente aqui em Foz do Iguaçu no mês de junho, nos dias 2 a 5 de junho, trazendo também mais um grupo de servidores que estará sendo feito treinamento sobre o RDC, que é o novo regime diferenciado de contratações, que está sendo uma grande sensação no meio da administração pública, com a sua agilidade e os seus critérios novos implantados. E por que Foz do Iguaçu é a escolha de todos esses eventos de vocês? Nós fazemos em todo o Brasil, né? Coincidentemente, o Congresso de Pregoeiros foi feito a primeira vez aqui. Toda vez que se pergunta onde é que eles desejam que seja feito, e acaba sendo aqui pela estrutura, pela capacidade da cidade de atender e também pelos pontos turísticos que acabam influenciando bastante na decisão dessa votação. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista do senhor aqui para a Rádio CBN de Foz do Iguaçu e tenha um bom evento. Muito obrigado. Guilherme, de volta a você nos estúdios da CBN Foz.